Acessou, não vou tirar telefa. Direto, posição, elefa, azul 2781. Salvador San 3197, pushback estacionamento gate 06. Zero 97, confio em portão? Portão 612. A gente autorizado a postar. Autorizado a chamar para o TAC 3197. Voo sem uniforme, a sua identificação dessa vez chegada a bordo para 4 mil pés, ajuste na 012. Só no bom 3223. Confio, pessoal. Só no 3223, Brasília 360. Tem com ainda com a informação papá. A gente aguarda de copo, está no 3223. P08, aguarde copa número 2. autorizado, direto até Romeu, Fred Parede. Prato, parou, por favor. Você está Romeu 2 para 1.500, faz o registro na 012. Então, 099, número 3, igual de cópia. Pode falar. Azul 2781, autorizado direto conquista. Direto conquista, 2781. Salvador, San 3197, para o táxi 184 a bordo, Campinas Alterna, 3 horas e 40, Alfa Romeo. San 3197, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 2. Autorizado o táxi, pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, San 3197. San 3203, ponto cópia. Siga. A 3203 de Brasília, Upzulu 197, nível de voo 360, saída arbor, Elefa, decola a pista na zero, primeira curva à direita. Aciona 5541 no controle 119.8. 3203 utilizado para Brasília, 360, da 10, arbor, Elefa, Zulu 17. 5541 no controle 9.8, posição 09, tá? 3203. Correto, pode contar 3203. Olimpo 08, não escuto? Confirma a intenção do sobrevoo? Gente. Salvador, boa noite. Tá, 3197, próximo era 5109. Estão 3197, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 09, autorizado alinhar e decolar no zero, tá, 3197. 133, controle 119.8 e 118.95. Autorizado rotatório, reporte visual. Bom, no 68, essa é a identificação dessa via. Vou na Praia de Mar para interceptar a chegada a Mari. Estamos para o nível 050. Aguarde autorização para o procedimento em DB Zulu, pista 10. Tente o gol no 68. Aguarde autorização para voar Serra Vita 366. Fins, Papel Zulu 2-1, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa, após DCT Nitibu, Interceptor Ovid, sai conforme a rota. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, aciona 5561 no controle, 119 decimal 8. Autorizado, bom. 360, Arbor. Arbor, Elefa, após DCT Nitibu, Interceptor OV, sai conforme a rota, ok? Arbor, Elefa. Por favor. Rapaziada, então, Romeu, a proa da base pela direita da Orlando. Frente, para a Juliette até o Romeu, apenas confirmando, tá propondo cancelamento do plano? Confirmo, tá fazendo a presente, prossegue visual para 17. Frente, plano cancelado 02, autorizado curva esquerda, 17 pela direita, reporta final, 17. Então, essa base pela direita da Orlando. P3197, decolador 02, chama controle Salvador 119 decimal 8. Controle Salvador agora 098, obrigado, senhor. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. P3197. P3197, contato radar na decolagem, sobre via saída da EL para nível 340. Saindo via para a saída da EL, 340, na 3197. É possível dar 300, senhorita, vamos da EL ou Leda, da 3197? 3197, autorizado Leda. Obrigado, vou direto Leda, da 3197. Afirmo, bate na bata, faz bolo. Tempo 08, autorizado cruzamento da 10, táxi via, Alfa, via Delta e Alfa, chame antes da Juliette. Grato, Rodão. 3283 para autorizado, chame táxi. Salvador, boa noite, voo 1705. Autorização para o Galeão, ciente da informação Papá. Boa noite, voo 1705. Aguarde só um minuto, copia. ainda prevista, por favor, com o 705? Inicialmente, Dael Leda, aguardando transição. Sente, grato, gol no 705. Olimpo 08, ingresse na Juliette, Pátio e Índia. E no top espera, torre 118, decimal 95. Cópia. Prossiga para o Golo 705 da escuta. O Golo 705, está autorizado o Galeão 360, nível via Open November 857 até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda e após direto Irume para interceptar Open November 857. O controle 119.8. Transponder 5567. Sete autorizado, Galeão 360 pela Amper 9857. Decola pistola 0, saída da El Leda, direto Irume, até Amper 9857. Controle 5198, transponder 5567, com o Uno 705. Uno 705, correto, cotejamento, chame pushback acionamento. Agora para puxar o estacionamento com 1705. Boa data, Tony. Obrigado, boa noite. Boa noite. Sente Olimpo 08, autorizando alinhar e decolar. Sono 0, vento 090 graus, 09, apenas confirmar. Circuito de tráfego da 10, qual seria o preferível primeira curva? Sente, é para toque arremetida, sono 0. Sente, então primeira curva à esquerda, reporta através do norte da torre. Desço para nível 050, com ajuste na 012. 050 na 012, voando de picape da presente. 1866. 1866, confirme que você está ainda de Zulu ou RNAV da pista no 0? Positivo. LDB ou RNAV Gol 1866? Ah, positivo, é RNAV. Entendi. Gol 1866, após o TAP, voará ser revista 366. Ok, pode voar direto, 366? Negativo, gol 1866 até a pura de TAP. Ok, na pura de TAP após o 366, gol 1866. 320, montando a rota, eu fui tudo 10 para bater. Decola da 10, curva direita da EL, direção Mótiva. Controle 198, transponder 5516. 3297 da SAM, portão de número 5. Correto, Santa 3897, chame pushback acionamento. Camará. Santa 3283, está acionado com 35 a bordo. 3285, está na confiança, está pronto para o ataque. Tudo bem, por gentileza, Santa 3283? 135, 135. Santa 3283, está autorizado o táxi via pátio. E Índia, no ponto de espera da 10-1895, a torre. Pátio, no ponto de espera da 10-1895, na 3-2-3. Salve, Salvador, boa noite. 0-1-4-9, é o 1-4-9. Qual é o voo 0-9-9? Gente, voo 0-9-9, sente do acionamento, aguarda somente pro push. Após aeronave Airbus 320, companhia da Passaracal, estou autorizado a puxar e chama táxi no 08. Após aeronave 320, Salvador, boa noite, voo 109. Para aí, forma que a intenção seria de alongar inicialmente a primeira perna do vento para terminar o cheque. Gente, alongar a perna do vento, evitando o eixo da 0, o limpo 08. Ativo, vai alongar, reportará pronto para girar a base, o 808. Voo 968, autorizado a RNAVE Pista 0, repartição do Serravita 366. Passarei 366, voo 968, autorizado a RNAVE. Voo 968, reduza para a velocidade de aproximação. 968. Limpo 08, informa o tráfego na aproximação. Picha no 0, mais de 200 nós, faça 360 pela direita. Aguarde a autorização para girar a base. Ativo, está visual com o tráfego, vai ser visual 360 pela direita, aguardando para girar a base. 808. A aeronave está na escuta da torre e vai para a TGL na pista 10. Voo 968, controle? Ok, a gente vai pousar na 10, é isso? Olha, até a coordenação anterior ia, mas agora parece que eles perceberam que não ia dar tempo de girar. E a aeronave está fazendo um 360 agora no setor... Tira a correção, no setor noroeste do aeroporto, do aeródromo. Até agora na posição de 11 horas, torno de 5 milhas do tráfego de senhor. Você deve estar visual com a aeronave aí, um eletro. Ok, tá no meu esquema. Mas e aí, vai ser prioridade para pouso ou não? Não, não é prioridade não. A aeronave de treinamento, inclusive, já foi retirada, então vai prosseguir para pouso sim. Você pode completar a aproximação do procedimento despreocupado e chamar a torre 718-95. Parei, Diana. Voo 1866, autorizado Serravita 366, desce para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado a RNAV, reportação Serravita 366. Ok, na prova 366 agora, baixando para 2500, 1012. Salvador, boa noite, voo 1968, final RLS 10. Voo 968, coxinha de aproximação, guarde pista livre, informa o tráfego no setor norte, a 10 horas, a 1.500 pés, o P3 da Força Aérea, não interfere com a aproximação. Ok, tem o aeronave no Olimpo 08, ingresso perna do vento, aguarde para girar a base. Ingressou na perna do vento, aguarde para girar a base, 08. Ok, copiado, 099, em livre táxi, via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, em 18.95, boa viagem. Eu agi, 3283, decolado azul no meio, controle 119.8. Trave 8, boa noite, 3283. Boa noite, tá 3283. Tá 3283, contato radar na decolagem, Davi, sai da árvore para nível 360. Sai da árvore 360, então tá 3283. Ô, 3283, podia voar a árvore da presente? Ah, 3283, autorizado. Tá. Na 866, reduzido para 1809. Reduzindo 1809, 1 0 1809, né, né? 866, informou a recepção, por motivo de um elétrico fazendo circuito na pista 1-0, mantendo 1506. Sim, né, né? Olimpo 08, autorizado base, encaixe com o número 2, aguarde pista livre. Quando base, só com o número 2, Olimpo 08. Número 8, solo zona 7, direita no 21.9. Ok, 219 de Brando, 68. Solo Salvador, voo 1705 para procedência de acionamento, posição 03. Autorizado, 1705, chame táxi. Após entrar para o táxi, voo 1705. Voo 1866. É 1866. 1-3, autorizado, toque remetido a pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, toque remetido a pista 1-0, vento 0-8. Agora a gente quer ele aqui com 7 milhas e meia, não é isso? Afirma, gol no 866. Ah, tá ok. Tá bom, obrigado. Boa noite, é o gol 099. Mantenha a posição, gol 099. Tá 3297, aguarde só um minuto na posição. A aeronave da Gol vai ingressar no pátio agora. O 1-8-6-6, se me torne na frequência, 1-8-6-9-5. 18-9-5, graças, boa noite. Torre Salvador, boa noite. 1-8-6-6, longa final, é vale pra lá. 1-8-6-6, ajuste no 0, no 2, continue a aproximação, vai de pista livre. Vazando pista livre. Capitão Gosta do Golfo uniforme, autorizado no final do procedimento. NBB Zulu, pista no zero, reposta autorizado no final do procedimento. Quanto horário estabilizado no final do procedimento? Gosta do Golfo. Boa noite, 66, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 93 nós. 909 com 3 nós de pouso, 1866. 1-3 nós, ok? Ok, 1-3. Olimpo 08, ocorre meteu os 2-1, ingresso esperando do vento, 1 no 1500 pés, aguarde para girar a base, reposte para girar a base. Esquerda, pena do vento, 1 no 1500 pés, reposte para girar a base, Olimpo 08. O Gol 866 informa o tráfego ingressando perna do vento, 1P3 da Força Aérea, subindo para 1 no 1500 pés, no terceiro com aproximação. Ok, tem um tráfego aviso. 95, Gol 1705. Dan 3897 autorizado, puxa pé o garçonamento, chame táxi. Data 099, utilizar aliar e manter a pista no zero. Seja a base, o Olimpo 08. Olimpo 08, 360 pela direita, aguarde autorização. 360, aguardando, 08. 3-2-2-0-3-2-3. Capitão, você uniforme? Informa o tráfego fazendo circuito na pista 1-0, mantendo 1-1500 pés. Está agora na posição de 1-0-7 milhas. Informa, confirma, estabilizado o processo de movimento do grupo, Capitão, uniforme. Capitão, uniforme, chame torno na frequência 1-8-2-9-5. Capitão Gosta, Golfo Uniforme, ajuste no 0-3, continue a aproximação, guarde pista livre. Golfo Uniforme. Gol no 099, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 1-0 nós. Autorizado decolagem, gol 099. Golfo Uniforme, forma o tráfego à direita a 11 horas, 1 no 1500 pés, o P3 da Força Aérea, não interfere com a aproximação. Golfo Uniforme, pegou pela esquerda, positivo? A minha esquerda. Afirma, sua esquerda, 11 horas. Ok, Golfo Uniforme. Oi, boa noite, Gol 1705 no ponto de espera, tá 1-0, pronto. Gol 1705, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Gol 1705. Capitão Gosta, Golfo Uniforme, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 1-0 nós. Vida pouso 090, Gosta, Golfo Uniforme, está passando agora externo para 3-5. Gola 099, decolada 2-5, controle 1-1-9-8. Gola 98, obrigado, boa noite. Deixa a tua perna do vento, Olimpo 08. Voo 360, Olimpo 08, tenho tráfego na aproximação para pouso após um tráfego para decolagem aqui. Mantenho o setor, 360, aguardando para girar base, Olimpo 08. Então 360 para a direita, 08. Dash 3897, livre táxi, frente. Seu pátio, Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre. Copiado, para 3897, boa noite. Prédio. 66 após 09 da TAM, inicial táxi. Eu sigo o foguete 4. É o após 09, está aqui para os 4, boa noite, 66. Voo 1705, autorizado Aliário, mantém a pista no zero. Aliário, mantém a pista no zero, voo 1705. Baixa Golfo Uniforme, salva de 28, direita no 21.9. Tá, Romeu Golfo, Escoca e Dentro, Side Direct, uma posição intercept, arrivals, descent at level 080, que é Nate 1013. E chame na Juliette. De alta, que caraca, de essa versão? 01705. Leva meu Golfo Roger. Que eu vou finir só, chama na Taxi Lima. Reporte na curta. Botaram na curta, 08. Tá pronto, ponto de espera, dando zero. Tá 3297, mantém o ponto de espera. Voo 705, decolado aos 30, controle 1119.8. G 198, gol 1705. Oscar Golf Uniforme, livre táxi via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre para cruzar a 1-7. Voo 1705, contato radar decolagem, sub avia saída da EL para nível 360. A saída da EL para 360, voo 1705. Podemos apoiar a Leda da presente? Realizado Leda, voo 1705. Desculpe, não entendi. Realizado por Adileda, voo 1705. Bom, capa grato por Adileda, 1705. Boa noite. 08, tocou remeteu aos 32, perna do vento, reporte para a base. Queda perna do vento, reporte na parte da base, 08. Romeo, Golf Control. Procedure in use is NGB Zulu for runway 10. Would you like to do an RNAV procedure? Roger. At some position, you will fly Sierra Vita 366. Contato radar na decolagem, sub a via saída da EL para nível 320. Contato via da EL, pressão ótima, 320, da 32197. Romeu, Golfo de 107 level 0, 5 0. Confirmo, 0, 7 0. 0, 5 0, Romeu, Golfo. 0, 5 0, Romeu, Golfo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Rio 1705, chame sempre Recife na frequência 128, decimal 3, 5 alterna, 123, decimal 8. Recife 12235, 1238, o gol 1705. É 3858, acione a indicação, deixe a gente chegar da MAI para nível 050, ajuste 1093. 050.3, possibilidade que o pessoal é remado da 10, situada presente 368. É 3858, mantém a postura de chegada, após etapas para a Serra Vida 366. Alfa Romeo Charlie Serra Eco, acione a identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 060, o ajuste 1013. 060-1013. No 3258, confirma indicada. 3409. Olimpo 08, reporta final no 0. Até o final do 008. Augusto de Sanders, 250006, correction. Please, Airnave procedure, report testing, Sierra Vita 366. Okay, down to Senator Hanser, and... report test, Sierra Vita 366, right now, 210. Zona 0 baixar travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado toque arremetida, o vento 080 graus, 129. Autorizado toque arremetida, pista 0, 08. A 3, 8, 9, 7, controle. Como sempre, Recife, na frequência 128, decimal 3, 5, Berna, 123, decimal 8. 2, 2, 3, 5, 2, 6, 8. Secundária, 123, decimal 8. 2, 3, 2, bravo. Olimpo 08, tocou arremeter os 4-4, reposta através norte da torre. Reposta através norte, 08. Está arremetendo o CRE, controle? Não, siga. Como você terá a NDB da pistão 0 ou a RNAV? Tanto faz, fica melhor para vocês aí. O meu sangue está reto, então confirme qual procedimento irá executar. RNAV, cara. Cliente copiado, RNAV. Sierra 2366, I'm behind the brush. O meu robô contact power no frequency 118.195. 1-0, reporta final 1-0, pronto para toque remitida. Precisando base de curso, reportará final 1-0, Olimpo 08. Torre, boa noite, é o Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, continua a aproximação, aguarda a vista livre. Ajuste altímetro padrão 1-0, 1-3, confirma intenções. Ah, atenção, companheiro, é cancelar mais próximo e seguir base pela direita no 7. Enche Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, reporta para cancelamento do plano. Reporta para cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Do Serra Eco, pega posição em TAP, voará Serra Vitor 366 para a RNAV da pista no zero. Sim, nativo. Pode ir TAP 366 para a RNAV zero. Zuto 58, cancelada a restrição em TAP, desce para 2510, ajuste no 0 no 3, autorizada a RNAV pista no 0 e reporte passando Serra Vitor 366. direto desce a 2500, reporta no RNAV da 10, tá? 3858. Atenando a 310, a sua identificação da sua chegada a mar para nível 050, ajuste na 013. Afirma, atenando a 310, mantendo a chegada após o estado do Araçarra Vitor 366. Sétimo. Iniciar com a esquerda, reporta final no sétimo. Faz curta, reporta final no sétimo, mesmo negócio. Romeu, vou recebendo essa informação de tráfego. Temos um P3 da Força Aérea realizando um toque arremetido à pista 1-0. Provavelmente quando se aproximar da cabeceira 1-7, estará 1.500 pés à sua direita, esquerda, correção. Acho que eu só avisou com o tráfego, só que eu nem imagino, não sei quando é bom. Para o controle, você, né? Fica para o 050, você, né? 6310. Seus 48, mantenha pro até 1.000 pés e agora para girar base. Já tá no 1.200 pés, crescendo a perna do vento, vai aguentar para girar base. Para informação de tráfego, estamos 0 Commander, Alpha Charlie 90 para pouso na cabeceira auxiliar 17. Se a gente está com o tráfego de pés, o 808. O Olimpo 08 está presente em sua espera, com curvas à direita, aumentando 1.500 pés. Curvas à direita, espera setor norte, continua 1.500, Olimpo 08. A de base está final no 7, passar travado, Romeu agora. Tá, Romeu Golf, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, 169. Meio pouso no 7, Romeu agora. No RNAV da 10, tá 3858. 3858, agora você tem aqui de comunicações. Tá, Romeu Golf, sou 5030 backtrack. Eu posso ir pra correção. Papá, pode ser? Pode sim, qual é o sinal de consequência? Ingresso da perna do vento para o Olimpo 08? Negativo, Olimpo 08, temos um tráfego já na final do 90, passando a zona. Vai manter o setor norte com esperas, com curvas à direita. Ativo, mantém o setor norte, curvas à direita, 08.